Alisson e Alainê. Vem com a gente, Dom Lopes. Mais uma canção pra gente se apaixonar. Quando estou em silêncio, ainda recordo. Quando encontro com alguém pra desabafar e distrair os meus pensamentos, até em meus sonhos eu consigo vê-la. E coisas que a gente deixa pra trás, mas um dia acabar sofrendo. Alô, gente!